Azul das 7 unidades. Muito obrigado. Você é Condor 24 Condor? Não, escuto Condor. Chame sempre Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, alterna 2085, Condor, graças. Libra direito, 1 2 1 1 3 1 9 8, livre pouso, pistão 0, vento 1 9 0 graus, 8 9. Libre pouso, 3 1 9 7 3 9, solo 2 1 1 Mike Romeu. Siga, Mike Romeu. Tá abandonando aqui o suborno, vai conseguir para a supervoa no setor de Guatemala. Na escuta. Setor de Guatemi, na escuta do controle, setor de cruzamento entre Duna e Simbra, o Mike Romeu Alfa, reporte já em sobrevoo. Alfa. Comandante, bom dia, o TAN 3191, portão número 5, com informação de emergência do galeão. 3191, informação em curso Juliette, pronto cópia? Pronto cópia. 3191, autorizado Galeão, nível 340, via Upper November 857, recorda pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, Irume, transponder 5005, frequência do controle 120, décima 8. Galeão 340, Upper November 857, recorda curva à direita da Euleda, Irume, 0035, transponder 08, TAN 3191, aconselhamento correto, reporte para acionar. Muito obrigado, senhor. 094, pushback acionamento. 3198 no solo 06, livre à direita, 1211. Direita, 211, 3198. Bom dia, TAN 3198, se escuta. TAN 3198, táxi autorizado via táxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e Juliette para o táxi TAN 864, disso para 2 mil pés, livre ILS X8-190, reporte estabilizado. 2 mil pés, livre ILS X8-190, reporte estabilizado. Boa noite, 64. 320 autonomia, São Luís Alterna. 165 a bordo. Uno 094, ciente, aguarde para o ataque. Aguarda para o ataque. Gol 1094, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118 decimal 95, ajuste 1020. Eu achei o processo táxi com ele Índia, pode esperar 1895. Afirmativa, vale ainda com o lápis, 0, gol no 094. Gente, há um tráfego em aproximação agora para Salvador, está agora a 2 minutos de interceptar o eixo do localizador. Após essa aeronave, o controle lhe autoriza ao sobrevoo. Bono 864, para o curso localizador, curve à direita na proa 070, reporte estabilizado. Bom, 864, não pode interceptar em Duna mesmo, senhor? Afirmativo. É porque senão vai apertar muito, a gente já está um pouco alto. Entende. Mike Romeo Alfa, reporte visual para o tráfego. Afirmativo, estou mantendo aqui Guatemi, aguardando autorização, mas não visual com nenhum tráfego. Decolou Zona 5, controle no 208. Zona 208, um bom dia, Zona 094. Ô, Mike Romeu. É, de continuar. Controle, muito bom dia, Zona 094, decolou Momo Visual. Zona 094, chame transponder 5003. Saída Momo ao nível 370, conforme autorizado. Ok, 5003. Fabel 370, posições de voar flutista autorizado. Oi, Cogbu. Obrigado, Cogbu, voo 9094. Estabilizado em LS, zona 0, voo 1864. Voo 1864, gente, complete a aproximação, chame Torre Salvador, 1-18 decimal 95. 1895, obrigado, Igor. Azul 4207, controlamento correto, reporte pronto para acionar. Gente, Mike Romeo. Papa Romeo Delta, uniforme Oscar. Sim, Papa Romeo Coral, 1190. Delta uniforme Oscar, contato radar. Está 6121, milhas do oeste do em Salvador, mantém nível 1110. Voando direto Mari para interceptar a chegada a Mari. Agora, proa de Mari para interceptar Mari, o Delta no canal. Gol azul 2770. 5,7 milhas sudoeste do VOR em Salvador, sobre mantenha nível 180, cruzando agora o 165, serviço radar terminado, chame Ilhéus em 120, decimal 1. Atenção, 180, chamando Ilhéus 201, 2770. Visto árvore, elefa. Tem uniforme, ó, se reporte para descer. Outra nave é sugestão, ou Plano 3191, leve pushback, acionamento, reporte para o táxi. Fome, acho que eu vou em Tuna. Tuna, Tuna. Tuna 4 no solo, Zona 9, livra direita, 1, 2, 1, 1. direita 121 no ONO, igual 1864, obrigado. Romeu Juliette, uniforme Romeu, pronto, cópia. Romeu Hotel, Papai Romeu Juliette, uniforme Romeu, autorizado, Sierra Whisky, November Bravo, nível 280, conforme rota do plano de voo, decolado da pista 17, primeira curva à direita, Saidar Arbor, Elefa, transponder 5574, frequência do controle 120.8. Romeu Juliette, uniforme Romeu, conselhamento correto, reporte para acionar. Corrijo, Juliette, uniforme Romeu, para acionar e táxi, chame torre 118.95. Pode ser 4. Gol no 864. Gol no 864. Táxi autorizado, Alfa, Juliette. Alfa, mantém até antes da Juliette. Alfa, mantém até a Juliette, 864. Azul 4082, controle Salvador, acione identificação. Desça para 3.000 pés, ajuste 1020, Voituna, condições de manter a speed na descida. 2.000 pés, Duna, 1 raiz. Confirmado, 3.000 pés. Afirmativo, 3.000. Bono 094, passa nível 150. Chame centro Recife em 125.45, alterna 126.85. Bom, 125.45 em 2.695, obrigado, boa tarde. 2.685 secundário, boa. 2.685, obrigado. Aqui Romeu, faça o cheque no seu modo de charge. Alfa. Salvador, Papai Romeu Yankee, Oscar Uniforme, gente da informação Juliette, solicita comboio, recebeu de voo 430. Papai Romeu Yankee, Oscar Uniforme, aguarde cópia. Aguarde o Yankee, Oscar Uniforme. Salve Juliette, 984. Para 4 mil pés. 4 4000, Delta Uniforme Alfa. Voo no 864, autorizado Juliette, portão 05. 1-3-3-3, Campinas, 3 horas e 30. Para confirmar no 864, Juliette pro 5? Voo 1-864, autorizado Juliette, 05. Juliette, 05, 864. São 3191, confirma em PLV, alternativa e autonomia. Confirmo. 213, Campinas, 35. São 3191, após passagem do tráfego Boeing 768 da companhia Gol, autorizado táxi, ponto de espera pistão no zero, via táxi Way India. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1020. Seu uniforme, acho que eu desço para 2000 pés. 2000, uniforme, acho que eu sou de... Mike Romeo, off controle. Proceda. Mais 5 minutos, eu tenho a aeronave para aproximação em Salvador. Para manter o... proximidade do eixo da 1-0 por mais quantos minutos? É, a gente precisa mais uns 10 minutos aqui, mas se for possível, se for preciso, a gente abandona agora e retorna. Senhor Michael, número 1. Inicialmente, mantendo ainda o eixo, aguarde para novas instruções. Gente. Um bom dia, linha decola, pista no zero, vento 110 graus, 89. Linha decola, 1-0, tá? 3-1. Controle, eu, mais não. Possível. É, o objetivo é continuar aqui na paralela. É, seguir até o complexo rodoviário 2 de julho e sentido volta de frente. Gente, o Mike Romeo Alfa, é, sentido Lauro de Freitas a partir da presente? Afirma, seguindo aqui o complexo 2 de julho, ali o chão Salvador Norte, e aí após Lauro de Freitas. Gente, o Mike Romeo Alfa. Papai meu, Yankee Uniforme, confirme a rota que possui no plano. Gente, a rota proposta foi inicialmente 430 nível, voa direto Yankee de Motel, após voa Sierra Golf Romeo, após Charlie Vitor Lima, após Vitor Tango Romeo, Mike Charlie Alpha, Mike Sierra Alpha, Sierra Alpha Tango, Papai Romeo Yankee Oscar Romeo. Kiosk Uniforme, estamos coordenando com o SMC Recife devido sua rota ser diferente da preferencial. Afirmativo, estamos aqui no pátio da Aerostar, já pronto para acionamento, aguardando sua autorização e temos performance para decolagem física 1-7. Posição de 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 para 3 mil pés. Embraer 190 é a aeronave que o precede na aproximação. Certo, tem o mesmo onde quer. Seguir a Caridel, você vai contornar a final da 17, confirmo. Isso aí, vou cruzar aí a final da 190 após a final da 17. Gente, estou em contato bilateral com o senhor, quase necessário, eu solicito que o senhor se afaste, ok? Com certeza, na sua escuta, obrigado. Então, 3191, decolou agora aos 29, controle 120, decimal 8. 108, 3191, boa tarde. Vou solicitar, Michael, meu alvo, que o senhor me informe somente para o cruzamento dos eixos ou dos campos das 17 e da 10, ok? Gente, agora está 30 segundos para o cruzamento da final do 90. 191, a decolagem vai passar 1700 pés. 3191, contato radar, para o nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, 3191. No 4082, desça para 2 mil pés, livre ILS X-Ray, pistão 10, reporte estabilizado, ajuste Salvador 10, 19. 2000 ILS 19 também. Nome alvo. Tá autorizado. Bom dia, o XNL 6200, Cessna Juliette. XNL 200, controle Salvador, acione identificação. Desça para 3 mil pés, ajuste no 019, voando Duna. 3 mil pés, 10019, voando na proa de Duna, XNL 6200. Papa Romeu Delta, uniforme Oscar, curve à direita na proa 045, reporte estabilizado, livre LR. 045 à direita, reportará estabilizado o Delta Nacional. O Mike Romeu Alfa prossegue agora a estrada do Coco, sentido litoral norte. Afirmativo, vai até a altura da insinuante e abandona prosseguindo para pouso na RMA. Gente, então vou manter você na minha escuta, ok? Gente. Para o táxi. Cortar a táxi azul 42. Mike Romeu Alfa para abandonar, prosseguindo para RMA. Na presente, prossegue em RMA, com esse tráfego reportado no setor, reporte quando no solo controlado. Alfa. Azul 4082, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 9, 5, por favor. 1890. Solo, papo. Nós estamos um pouco apertados com o horário de do slot em Congonha. Papa Romeu Yankee, ótimo uniforme, é Saulo Salvador. Prossiga na escuta. Está sendo questionado pelo FMC porque, de acordo com o NOTAM, Zulu 0794-2014, temos uma rota preferencial para Congonhas, que seria via Perzulu 1-0, Pubá, via Perzulu 1-6, Belo Horizonte, e uma posição Chomod, via Perzulu 3-0 e Entite. Aí, como a rota do senhor está diferente da prevista em NOTAM, estamos entrando em contato com o FMC para ver se vai ser autorizado, em princípio, voar nessa rota proposta. Sim, senhorita, reafirmando que todas essas aerovias são RNAVs, que nós não estamos homologados a cumprir. E, gente, está aguardando a autorização para Papa Romeu Yankee Oscar Uniforme. Sim, então vou passar essa informação para o FMC Recife, só um instante de coordenação, Papa Romeu Yankee Oscar Uniforme. Obrigado. Romeu Gillette, uniforme Romeu, prossiga. Cidade da Barra, posicionamento é a critério, me chama quando pronto para o táxi. O Gillette, uniforme Romeu. Salvo solo para corte, Mike Romeu Alfa. Posso falar agora às 3:05, até a próxima, Mike Romeu Alfa. Até, obrigado. Sou o Delta, uniforme Oscar, Liga LF, Chime Torren, 11895. 11895, obrigado. Nível 430, conforme rota do plano de voo, decolada pista 17, com curva à direita, saída da EL, transição coral, suspenda 5561, frequência do controle 120.8. Gente, o Papa Romeu Yankee Oscar uniforme, está autorizado em São Paulo, nível de voo 430 via rota do plano de voo. Decolando da pista 17, no perfil da DAEL, transição coral. Controle após 120.8, código é o 5561, Yankee Oscar Uniforme. Papa Romeu, Yankee Oscar Uniforme, conselhamento correto. Confirme POB. Estamos com 3 a bordo, Yankee Oscar Uniforme. Papa Romeu, Yankee Oscar Uniforme, ciente para táxi acionamento, chame torre 118.95. 118.95, Yankee Oscar Uniforme, obrigado. Salvador Azul 4207, para o táxi está com 107 a bordo, 4 horas e 30 autonomia, alterna Ribeirão Preto. Pode ficar 17. Yankee Oscar Uniforme, acionamento a critério, chama quando pronto para o táxi. Yankee Oscar Uniforme. 4082 no solo 37, livre à direita no 219. 219, Azul 4072. Táxi Índia, Ponte Ferro, 118.95 Azul, 42 da frente. Tá, 3191, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 219. Salvador, Azul 4207, ponto de espera, pronto. 4207, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantendo. Delta Uniforme Oscar tem livre pouso, pista 10, vento 930 graus, 89. Livre pouso, Delta Uniforme Oscar. Azul 4082, táxi autorizado via Taxiway Alpha Juliette para o portão 01. Alfa Juliette, Delta de Forma acionado na aeroporto para o táxi. Confirme. Conforme meu Yankee Oscar Uniforme acionado na Aerostar para o táxi. Yankee Oscar Uniforme, livre até a Papá, pode para ingresso na 17. Gente, livre até a Papá, portaria para ingresso na 17, o Yankee Oscar Uniforme. Oceanero 6200, vista para 2000 pés, ajuste no 019, reporte no localizador. Gente, descendo para 2000 pés, ajuste 1019 agora, vai reportar estabilizado o Chanel 6200, vai reportar o rock. Reporte, tá todos os ataques até a Romeu, reporte para ingresso na 17, é o número 2 para decolagem da 17. 4207, ali mantém o 10. Ali mantém o 10, 4207. Papo Romeu, Yankee Oscar Uniforme para ingresso na pista 17. Yankee Oscar Uniforme ali mantém o 17. Livre alinhar e manter pista 17, Yankee Oscar Uniforme. Delta Uniforme Oscar, no solo 40, livre à direita, 1-2-1-1. Direita, 2-1-1, obrigado. Romeu, direto, tenta mandar. Como comandou? Bom dia, Papa Romeu Delta Uniforme Oscar, livrou à direita na sua escuta. Papa Romeu Delta Uniforme Oscar. Taxi autorizado, Alfa, até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, quando for dela. Sola, muito boa tarde, ou muito bom dia, quer dizer, ainda. Boa tarde, vai. Vou no 556, está no 506. Sendo a informação Juliette, cópia para Galeão. Vou 1556, Juliette confere, Galeão 360, agora cópia. Mandando cópia da Euleta, né? Afirmo, da Euleda. Papa Romeu, Delta Uniforme Oscar. Escuta. Papa Romeu, Delta Uniforme Oscar. Confirme o patistino. Ah, aviação geral, por gentileza. Processo 295. Papa Romeu, Delta Uniforme Oscar. Mantenha taxiway Alpha. Tá com o doutor da Juliet. Vamos coordenar com a infraero o seu pátio. Ok, então. Antes da Juliet, você aguarda as informações. Vamos para o Salvador. Salvador, 3895. 3895, informação em curso Juliet. Guarulhos, 340, guarda e cópia. Aguarda. O Gol 556 pode iniciar o pushback aguardando a cópia, senhor? Gol 556, aguarde. Sim. Gente da Juliette. General 6255, bom dia, chega da Mari, desce para o nível 050. 050, poderia aguardar? Sim. 4207, decolou agora os 43, controle no 208, por favor. 208, boa tarde. Beleza, se chama Torre 1895. Torre agora, 6295, Chanel 6200, uma boa. Papa Romeu, Delta Uniforme Oscar, afirmo. Próxima cabeceira auxiliar. Gol 1556, pronto cópia. Próxima cópia. Gol 1556, autorizado, Serra Brava, Golfe Lima, nível 360, via Upper November 857. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, Irume. Transponder 5027, frequência do controle 120.8. Autorizado para o Galeão, nível 360, via Upper November 857, decola da pista 1-0 com primeira curva direita, no perfil da Dael, Leda e Irume. Transponder 5027, controle 3120.8. E pronto para o táxi. Para o puxa acionamento. Voo 1556, acotejamento correto. Livre pushback acionamento, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, voo 1556. Determinação do controle, você vai cumprir o perfil da saída agora da El, Leda, e após Leda, voa Porto Seguro, Serra, Golfo Romeo. Gente, vai da El voa Leda, Leda voa Porto Seguro, o Yankee Oscar no Porto. Tá, uniforme Oscar, tá aqui autorizado, Lima, Mike, Quebec, tudo na Quebec, chame torre 118.95. Lima, Mike, Quebec, quando pronto é para atravessar, 18, confirmado 18.95? 118.95. Meu hotel... Romeu Golf, São Salvador, prossiga. Juliette, uniforme Romeu, após a rolagem do tráfego à frente, ali mantém o notete. Reporte quando pronto para decolagem. Xané 6200, no solo 41, livre à direita, 1211. Livre à direita, chamando solo 211, Xané 6200, uma boa. O Golo 556 está pronto para o táxi, da autonomia 3 horas e 8 minutos, alterna com fim, 163 a bordo. Mantenha o ponto de espera, por gentileza. 1556 está pronto para o táxi, da autonomia 3 horas e 8 minutos, alterna com fim, 163 a bordo. Gente, Gol 1556, táxi autorizado, parte 1, para o ponto de espera da pista 10, via táxi ainda. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1019. Gente, o Amalho está no ideal de descida, senhor. Pierro, seu Yankee desça para o nível 050. 050, Yankee, agora. Controle, Papão Romeu, Yankee Oscar, uniforme, decolou no perfil da Dael, Leda. Papão Romeu, Yankee Oscar, uniforme, contato radar, Leda Dael, subo 430. No perfil da Dael, subindo direto, nível 430, o Yankee Oscar, uniforme. ILS, Gol 1162. Gol 1162, livre, ILS, chame torre 11895. 1895. Não, esse aí é o pátio 5, ele encontra-se lotado. Você vai ingressar via pista direita, primeira esquerda, tá com o seu Oscar. Você ingressa na pista e primeira esquerda, na época o Dr. Pode, quando a pista é livre. E o transporte pra gente, pra... Gente, são quantas pessoas? Quantas pessoas? Gente, eu preciso solicitar. Juliette, uniforme Romeu, decolou os 49, controle no 208, bom voo, até a próxima. Voo 208, Juliette, uniforme Romeu, gente. O Gol 1556, ponto espera 1-0, pronto. 1556, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha o ponto de espera, 1-0. Controle Salvador, uma boa. Papá Romeu, Juliette, uniforme Romeu, decolado, sai da árvore. Papá Romeu, Juliette, uniforme Romeu, contato do radar. Suba nível 280, confirme a radial ideal de saída. A ideal será a 300, senhor. 300, sim. Então a preparação para separação do tráfego no setor, interceptar a rota. Foi na proa 255. A proa é 20 milhas DMA de Salvador, após a rota. Gente, a proa 255, limite é 20 DMA de Salvador, após a rota, Juliette, não faz o comigo. Torre, bom dia, Gol 1962, final, sem checado. Gol 1962, sem livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, com 7 nós. Livre pouso, ó. Bom, a curva à direita, saída da El, Leda, Mótima, transponder 5026, frequência do controle 120 decimal 8. 125. 125, 3325, uma boa tarde, Azul 4207. Boa tarde. É o Zé Yankee 1234? Agora. 3895, condicionamento correto, reporte para acionar. Claro. Aguarde o fiscal, a gente já solicitou para que ele fosse aí fazer o parqueamento do senhor. Pode, na 219. Controle, quando possível, direto após as 20 milhas, conforme a sua restrição. Quando tiver condições, eu teria, se possível, voar Heavy Look. Está presente, qual seria a pro? Aguarde. 010, agora 556. A ideal da presente seria a 306. A gente está presente em rota, a Veluc, Papa Romeu, Juliette, no Papa Romeu. Ok, muito obrigado, Veluc, já presente. É, 2 no solo, 52, livre direito, 219. 219, direito, obrigado. Otávio, algum fiscal de tráfego a reportar? Reporte quando fora do solo. O senhor vai prosseguir para a Cidade Baixa, cruzando o eixo da 028, confere? Gente, reporte fora do solo, aguardando o prato de coordenação junto ao controle, ok? Informa o Oceaner em aproximação para a 10. Tá, sim, do Oceaner, reporta lá fora do solo dela, por favor. Está fora do solo, esse pass com o Pro Whisky. Chama meu Golf fora do solo 5-3. Mantenha-se afastado do eixo de aproximação da 1-0 e chame o controle 1-208. Vai manter afastado, chama o controle hotel, meu Golf. Olá 556, tem livre decolagem 1-0, vento no 70 graus, 8-9. Livre decolagem 1-0, vou no 556. Yankee Oscar Uniforme, chama Recife agora, 1251, alterno 1325, Uniforme. 1251, alternando 133, decimal 25, Yankee Oscar Uniforme, boa. Boa. Controle, Papai Romeu, alterno, meu gol. Prossegue na escuta na Pro Whisky, Hotel Romeo Golf 510. Prossegue o Whisky 510 na Cidade Baixa, Hotel Romeo Golf. Taxi Juliette, portão 10. Portão 10, da esquerda, gol 162. Paulo Salvador, TAM 3895, feedback em acionamento, posição 7. TAM 3895, aguarde. Aguarde. Obrigado, Whisky. 255, completa a final, Torre Campo 1895. 1895. 556, perfil da El, Leda, Irone. Só sobe 360, via saída da El, vigilância, no 556. Subindo no perfil da El para 360, vigilância, no 556. Maduro, gol 9962, informação de 962, via chegada Mari, desce até o 0620. 060, via chegada Mari, 255, Xané, Torre 1895. TAM 3895, livre pushback, acionamento, reporte para o táxi. Apagado, 3895. Só confirmando, tem livre pouso, né, 6255? Acima, tem livre pouso, vento no meio 0 graus com 9 nós. Obrigado. Vítima tem 050, Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee está livre para 4 mil pés, 1019. 4 mil, 2019, Serra Hotel Yankee, agora. Né, 6255 no solo, 58. Livre à direita no 211. Direita no 211, obrigado. Informar na sequência que número é o Serra Toyante, controle. É o primeiro, Serra Toyante. Se autorizar, voa direto Duna, tá totalmente visual no setor. Autorizado, voa Duna, desce para 2000 pés, 1019. Duna, 2019, Bianchi, obrigado. Autorizado, Alfa, teste da Juliette. Alfa, chamando de Juliette. Sessão 3895 com 184 a bordo, alterna o Galeão com 3 horas e 50. 3895, táxi autorizado, pátio 1 no táxi Índia para o ponto de espera da pista 10, quando pronto chame torre 118 decimal, 95, ajuste 10119. Com 1019, táxi 3895, táxi 3895.0. Romeu, Juliette, uniforme Romeu, chama agora o centro Recife, no 260, terno 288. Gente, chama centro Recife, 260, terno 288, no centro Recife. Padrão Salvador, agora 556, cruzando nível 170, para 180 agora. Chama agora o centro Recife no 25.1, alterna no 3325, no 556. 125.1, alterna no 3325, dê uma boa tarde, vou no 556. Boa tarde. Terra até o Yankee, forma helicóptero 500 pés sobre posição Duna, nas proximidades de Duna, Serra até o Yankee. Yankee, obrigado pela informação, vai ficar atento, Serra até o Yankee. Torre Salvador, 3895, para dar um 0. 3895, a linha e decola, pistão no 0, tanto no 50 graus com 79. Teve decolagem no 0, 3, 8, 9. Salvador, bom dia, azul 4076, Julieta. Azul 4076, via chegada ao mar e desce até o nível 50, 050. Mário, 962, completa a via, desce para 3.000 pés, 1019. Voo 962. Via, 3.000 pés, 1019, 962. Alô, Salvador, é lá,